esquecer teu jeito frágil de se dar sem receber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Ai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Ai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela. Frágil